Você está ouvindo o Paranerdia, um podcast para nerds. Alternativas, queridos ouvintes, aqui é Alexandre Master e este é o 160º episódio do Paranerdia, o podcast para nerds. Mata as crianças. Pronto. Muito bem. E neste episódio 160, eu e três queridos participantes vamos falar a respeito de uma das mais divertidas formas, gêneros, ou até mesmo dizer subgêneros, dos animes, que são os isekais. Hoje você vai saber o que são isekais, onde vivem, como se reproduzem, o que comem, hoje no Globo Repórter. Cara, eles produzem Kobe bem, hein? Porque você ficar saindo no pisando é brincadeira. É muito. E como vocês acabaram de ouvir, para eu falar a respeito de isekais, eu não poderia chamar ninguém mais, ninguém menos que minha querida Kamen Raidina da vida, Madame Dona Sansara. Fala, piota. Olá, gente. Estamos aqui para falar, elogiar e criticar isekais. Muito bem. E é claro que para falar de cultura japonesa, eu não poderia trazer nenhuma outra pessoa melhor do que Lucas Fox, do Animistic. Fala, Lucas! Fala aí, fala aí. Agradeço o convite, né? Eu sou um grande fã de isekai, né? Mesmo sabendo de todos os defeitos. Então, quando eu vi a possibilidade de eu propagar a palavra do isekaísmo, eu não poderia dizer uma palavra diferente de não. Muito bem. Ah, é, e tem o Jorge Parifoco também, né? É, pra variar! Sabe quando eu falei de cara, quando eu falo de cultura japonesa, eu não podia chamar ninguém, o Jorge já tava se enchendo todo, já tava achando que eu ia falar dele, né? Tá bom. Não, o bom de tudo que o Lucas foi secar, é tipo eu com o Kamen Rider, sabe? Propagando a palavra. Muito bem, faz ele muito bem, eu também. Se bem que atualmente também estou propagando muita palavra de Kamijô. É isso aí. Muito bem, de Jojo também, né, neném? É Jojo também. Jojo tá também. Tá em crise, inclusive, calma, inclusive, eu tenho que fazer qualquer dia desse um paranerd de Jojo. Porra, quero! Não, imagina. Não é nem você que vai fazer a pauta, imagina. Tá bom. Não, então, me falta uma cobrança ao vivo pra o mim. Bom é que tem ouvinte, o bom é que tem ouvinte que até agora não tá nem sabendo que caralhos é esse tema, que a gente não explicou o que é isekai. Mas não se preocupe, que voltaremos daqui a pouquinho, depois dos recados, pra explicar que caralhos é isso de isekai. Volto já. E aí, ouvintes do Paranerdia, o seu editor tá aqui de novo para mais um recadinho. Gente, vocês que gostam dos episódios, comenta lá no site www.paranerdia.com.br. Eu sei que ele tá meio zoadinho por enquanto, mas a gente consegue trazer ele de volta. Quer mandar aquele e-mail maroto, gostoso, que nem o Elias Passos Tenório faz toda vez com a sua vídeo-resposta? Pois é, gente, manda lá para paranerdia@paranerdia.com.br. Manda aquele tweet gostoso também no @paranerdia, que é interessantíssimo. Quem ainda tiver no Facebook, só dá um pulo lá na página, facebook.com/paranerdia. Você que gosta de conversar com a gente diretamente, vai lá no Telegram, ouvintes do Paranerdia, em t.me/paranerdia. Você que gosta de um vídeo e gosta de ver as nossas lives com os episódios, basta ir lá em youtube.com/paranerdiatv. E você que quer ajudar o Paranerdia, mas não sabe como, é só dar aquela ajudinha de apoios a partir de R$1, que não paga nem mais o cafezinho do boteco. É só dar um pulo lá em apoia.se/paranerdia e picpay.me/paranerdia. E como diria o Kel, ah, vamos nessa! Eu sou seu pai. Ei, Luke, eu sou seu pai. Então, vamos lá, porque afinal de contas vamos explicar o que é esse barato do Isekai, visto que nem todo ouvinte do Paranerdia tem a obrigação de saber o que é isso. Estamos falando de gêneros de anime, ou melhor ainda dizendo, de subgênero de anime, né? Porque Isekai não chega nem a ser um gênero, é quase um subgênero, né? Mas tudo bem. Não, na verdade, Isekai é um subgênero, né? Ele então, não é... Foi o que ele falou. Foi o que eu acabei de falar, não, Sarah, é caso porque... você não tenha percebido. Não, é porque você falou, eu acho. Eu tô aqui. Ah, tá bom. Então, já que você se manifestou, minha florzinha, conta pra galera o que, que é um Isekai. É, então, Isekai do japonês significa literalmente um mundo diferente, um mundo paralelo. Também, vou fazer complementos, mundo novo, né? Porque o Isekai já começa com o fato que o protagonista, ele sai do mundo real nosso, ou seja, por morte ou qualquer outro fator que impacte na sua vida, e ele vai para esse outro mundo. Ele é um subgênero, normalmente ele é mais visto em light novels, mangás, animes, atualmente está em jogos e está também em até musicais. E o pior de tudo, em musicais live action. Olha, não critica meus musical. Não, eu tô. Vocês me ouviram fazer alguma crítica? Eu falei que o musical era live action. Não, eu queria saber em que momento que eu critiquei. Eu acho que ela tá acostumada a apanhar, porque geralmente quem gosta de musical apanha. Então, mas eu adoro musical! Porra, eu ainda vou fazer um Paranerdia top 10 musicais, você vai ver. Nossa, vai, eu quero. E vai ganhar o Estranho Mundo de Jack, porque é o que eu quero que ganhe. Ah, tá bom. Então, Bom, aí o que que acontece? Ela é levada para outro mundo, seja por reencarnação, ou simplesmente pega a pessoa e joga lá mesmo. É, pode ser teleporte ou reencarnação. Olha, coisa engraçada, no Isekai, pelo menos no geral, né? É que o cidadão que é o tal do protagonista, né? Ele é o que a gente pode chamar de um NEET, né? N-E-E-T, Not in Education, Employed or Training. Que é o que a gente chama aqui no Brasil de nem-nem, nem estuda nem trabalha, vagabundo. Papo nenhuma, literal. É, isso, é tipo os que o Bolsonaro gosta muito, né? Vagabundo, sem vergonha! Isso. Além disso, ele pode também ser um hikomori. O que é hikomori, seu Jorge? Hikikomori. Essa porra mesmo, o que, que é? Basicamente, o hikikomori é o cara excluso ao extremo. Basicamente, o cara se tranca em casa e não sai por nada nesse mundo. Ou ele pode ser ainda por um gamer. Por um momento eu pensei hikikomori ou hikimori. É o hikimori. Calma que paranédia de hikimori vai acontecer. Não tão cedo. Que a gente já tá só nessa introdução a gente já prometeu quatro temas de paranédia. Então calma aí. Sossega. Olha aí, Nerdmaster. Temos uma neném aqui no chat. Apa Idio. E ela se confessou neném? Opa! Então tá. Peraí, desculpa aí, eu não esperava o papai de novo. Tá bom, ok. Mas também ele pode ser um gamer. Ou seja, basicamente, protagonista de Sekai é tudo vagabundo, né? É tudo sem vergonha, vagabundo, bando de sem vergonha, né? Mas tudo então, bem. Não... Tem um dos Isekais que a gente vai citar aqui que o cara não é vagabundo, não. Por isso que eu falei em geral. Né? Em geral não quer dizer que é todos. Né? Então tá. Aí o que que acontece? Uma das características dos Isekais é que o protagonista, uma vez que chega no novo mundo, esse novo mundo tem características que diferem do mundo real, do Japão. Não, porque eu não falo, todos eles saem do Japão, afinal de contas não tem lugar para vagabundo viver melhor do que no Japão, né? Aí o que que acontece? Pode ser um mundo de magia, pode ser um mundo de tecnologia ultra avançada, pode ser um mundo de pessoas com poderes bizarros, e mas pode basicamente ser tudo isso. Ou pode ser também porra nenhuma disso e o cara tá lá vivendo ou sobrevivendo na base da sorte também, né? Tem um, inclusive, que é um dos meus isekais favoritos, que é uma das minhas escolhas, que o cara tá vivendo na base do foda-se, né? É, mas tudo bem. Aí, o que que acontece? Esses isekais, eles têm muita característica do RPG, principalmente no caso do RPG em videogame, né? Então, por isso que a boa parte dos protagonistas de isekai eram gamers, né? Que o cara vai, vive a aventura de RPG do videogame, só que na vida real, só que não. Agora, uma coisa engraçada é que existe uma certa disputa, uma certa discussão entre quem gosta do gênero, que é os isekais versus os lit RPG, né? Pra quem não sabe, lit RPG é literary RPG, ou RPG literal, literário também, que é muito mais voltado para os light novels. É que algumas obras, como por exemplo o Sword Art Online, o famoso SAO, ele não é considerado por muita gente o isekai porque o cara não é transportado para outro mundo. O outro mundo é uma simulação em jogo do cara. É o famoso arco bonito. Eu digo que não existe nenhuma discussão. Geralmente é pessoal que não conhece exatamente o que é isekai que fala que Sword Art Online, Log Horizon só é um isekai. E, tipo assim, não faz nenhum sentido, porque, como foi dito, isekai é um outro mundo. E assim, não tem como considerar outro mundo uma coisa que, se eu puxar da tomada, acaba. Tá ligado? Não faz sentido. Tipo, o Kirito tá lá de boa, tu puxa a merda do Nevergreen, tira o Nevergreen da cabeça dele e acabou o isekai dele, tá ligado? Então, só que tem um pequeno porém, discussão. Né? Na primeira temporada, se você tirar o Nevergreen da cabeça dele ou tirar ele da tomada direto, frita o cérebro do cara. Mas independente, tá ligado? Tipo mas assim, é aquilo, ele tá lá, ele foi inserido lá, ele não morreu, ele não foi transportado, ele está usando um terceiro item, vamos dizer assim, para estar ali. Ele não foi tipo, opa, tô aqui, Não, é porque assim, em nenhum momento ele sai da Terra, tá ligado? Tipo, ele tá na Terra o tempo inteiro. Uhum. Se eu fizesse uma história no qual meu protagonista bate a cabeça e entra em coma e a história é dentro do sonho do coma dele, você falaria que é um isekai? Tipo, não faria sentido nenhum, porque ele tá em coma. Pois tá é. Ligado? Ele não tá em outro mundo. Eu vou dar, inclusive, um exemplo muito bom exatamente dessa plot que você acabou de falar. Pokémon. Porque todo mundo sabe que o Pokémon está em coma há 18 anos, né? Vivendo com 5, 10, né? Que cacete. Mentira, porque todo mundo sabe que o Ash morreu e aquilo lá, na verdade, é o purgatório. Também, mas aí seria o isekai. Então, Até agora aí, sim. Seria um Isekai, porque afinal de contas, se ele morreu, tá na seara do Isekai. Mas tá bom. Germano, o Thales Phantom disse pra você aqui: olá, o bonde da Sarah voltou. Obrigado, tá, Sarah? Só pra não me esquecer de te agradecer por isso, tá? Antes que eu me esqueça. Tá bom. É por essas e por outras que eu tô deixando o Jorge cuidar dos comentários, que eu não quero nem ver os comentários hoje, tá? Não, tudo bem. Então tá, vamos começar a listar nossos isekais favoritos. E eu quero que Madame Dona Sarsara comece. Qual o seu primeiro isekai que nada tem a ver com Kamen Rider, graças a Odin? Graças a Deus, mas um dia acreditaremos. Um dia será real. Então. O meu é Tatenoyusha no Nariagari. Traduzindo seria a ascensão do herói do escudo. Ou Nossa, nem lembro mais como é que é o nome dele em inglês. Então, Tatenoyusha conta a história de um cara que ele estava em uma biblioteca. E ao abrir um livro, ele foi transportado para um mundo dividido em vários reinos. E nesse reino, inicialmente, o reino que ele para, o herói do escudo é tido como o herói mais fraco. Então ele já sofre um leve preconceito. Eita, que eu tô... Leve? Leve, Sara? Eu não tô querendo dar spoiler, porra! Ele sofre um preconceito. Ele sofre um preconceito, caralho, que ele é fraco. Já começa por aí, ele não é levado a sério, pipipopó. E ainda tem todo um plot inicial... Que no início, quando todos eles são recepcionados, que tem o herói do escudo, o herói da lança e etc e tal, todos eles são recepcionados pelo rei e cada um recebe pessoas para poder acompanhar. E o herói do escudo acaba tendo a princesa do reino interessada junto com ele. Só que no meio da situação toda, ela é muito filha da puta, ela é um ser muito filha da puta, meu Deus, como eu quero que ela morra. Ela vira e acusa ele de tentativa de abuso. Eita porra! E se ele já tinha preconceito por ser um herói fraco, um herói do escudo, ele começa a ter um maior preconceito ainda por ser acusado injustamente. O nome dele é jogado ao vento, vamos dizer assim, todo mundo fica sabendo que o herói do escudo é um grande filho da puta. E ele... Ô, Sarah, só pra te informar, no inglês é The Rising of the Shield Hero. Graças a Apa Idol que mandou aqui no chat. Eu tô cagando pro chat. Meu Deus. Aí acaba que ele fica um tempo revoltado. Nesse tempo revoltado, ele dá o foda-se e tá tipo assim: ah, vocês querem então ver que eu sou mal? Então eu vou ser lá, vou ser muito Ed, eu vou ser muito brabo. Mas ele acaba protegendo os Adin, que são os demi-humanos. Sim. Metade humano, metade outro tipo de animal. Exato. Adin, pra mim, é outro anime que eu gosto muito, inclusive, tá? Mas o nome Adin significa aquele que é, digamos assim, meio termo, sabe? É. O que não é humano. Ele tem características humanas, mas não é humano. Sim. Eu sei, mas é um anime muito bom também. Sim, sem dúvida. Aí, no meio da situação, ele acaba comprando uma Adin como escrava. Tanto que quando descobrem que ele tem uma escrava, vira uma bagunça do caramba. Cara, aí isso ele... por muito Nossa. Pouco... isso por muito pouco tá me parecendo aquela putaria do... Ah, eu não devo salvar meninas que estão presas em masmorras. Não, mas tipo, ele vai lá só pra, como é que fala, comprar uma escrava mesmo, só que acaba que é meio que se tem uma relação pai e filha. Eu não tenho ideia de como está a novel e o mangá nos últimos tempos. Agora só pai falta você me filha? Dizer que a... Não, agora só falta me dizer que a escrava é menor de idade. É. Ah, então, Japão. Vamos continuar. Ah, não. Ah, Japão. Você nunca me decepciona. Olha, eu devia atualizar no mangá, porque o mangá, a última vez que eu li, aconteceram umas coisas muito loucas lá que o escudo ficou vermelho. Ô Nerd Master, você já ouviu falar num mangá chamado o Zag Drop? Não. Meu Deus, então, que referência magnífica. É tipo o Zag Drop, o cara começa como filho e depois as coisas acontecem. Ai, meu Deus, é muito bom. Ai, só que... É uma história muito família. Muito. É primeiro a mãe e depois a filha. Você entendeu até onde eu quis chegar. Muito bem. Aí Tate no Yusha acaba seguindo esse caminho do herói do escudo, que eu não lembro o nome dele agora. Naofumi? Isso, Naofumi. Ele vai seguindo isso pra tentar resgatar tanto a honra dele como herói, como também mostrar que o herói do escudo não é somente um herói fraco. Vai lore, desce lore, lá. É descoberto que o herói do escudo, na verdade, é o herói mais poderoso invocado. Ele originalmente, naturalmente, já é um protetor dos agentes. Ele, quando vem, é pra unificar e é pra proteger. É revelado que a filha da puta foi filha da puta com ele. Ela quase morre. É bom saber, não. É bom saber que a filha da puta é filha da puta. É uma afirmação interessante isso. É que aquela personagem, ela é muito boa. A gente sente do fundo da alma o prazer de chamar ela de filha da puta. Ela quase morre, graças a Deus ela não morre. A mãe dela, que na verdade era o reino onde ele vai parar, onde eles são invocados, é um reino matriarcal, onde a mulher comanda. Então quando a mãe dela volta ao trono, o pai dela e a filha da puta, os dois são presos. E aí se segue... E a filha da puta, quer dizer, a neta da puta já... Exato, ela vai presa. Os dois são presos, isolados, e aí abre um novo arco, né, vamos dizer assim, uma nova fase da Tate no Yusha, que é o que tá acontecendo atualmente no mangá e na novel. Ah, tá legal, então. Beleza, então, quem estiver interessado, eu fiquei muito interessado nisso, vou correr atrás, ainda não tinha visto. Eu já vi todos esses animes que a gente vai falar hoje, um episódio cada um. Sinceramente, o primeiro episódio do Tate no Yusha não me agradou tanto quanto os outros, mas eu ainda vou dar uma chance. É que o primeiro episódio de Tate no Yusha é muito apresentação de situação, realmente. Eu acho que o primeiro episódio de Tate no Yusha é tão introdutório que, se eu não me engano, quando a Crunchyroll lançou, saíram tanto episódio 1 quanto 2 em sequência. Ou com um episódio de 40 minutos, com algo do tipo, sabe? Porque realmente... É que, tipo, o episódio 1 de Tate no Yusha, eu diria que é tipo o episódio 1 de Fate Zero. É 40 minutos de pura explicação, introdução ao universo, uma coisa arada. Se você não... Sara, você tá me fazendo não querer mais assistir, tá? Mas eu vou parar por aqui, tá? Vamos parar por aqui, senão eu não assisto mais. Mas tá bom, já que seu Lucas se prontificou a falar... Qual seria o seu primeiro Isekai, Luquinhos? Bom, o primeiro Isekai que eu quero comentar é um que acabou de terminar a temporada dele, a primeira parte da segunda temporada, que é o ReZero. Cara, acho que era o Isekai, que na verdade é só ReZero Straight in Life in Another World, né? Começando uma vida em um outro mundo, que conta a história do Natsuki Subaru, que ele é um, como a gente já falou aqui, o Nietzsche, né? Que é um cara que fica dentro de casa e tudo mais. Neném! Pode chamar de neném também. Neném! E aí, um dia ele tava numa loja de conveniência comprando um Cup Noodles, e quando ele tá saindo da lojinha, ele piscou. Estava em outro mundo, em um mundo medieval. E nesse mundo, ele vê aqui todo aquele mundo fantástico, fantasia medieval. E ele, por ser um Nietzsche, conhecer, ler muitas histórias, mangás e tudo mais, ele se vê como protagonista de um isekai. Só que o grande barato de ReZero é que ele não, ao contrário do que a maioria dos isekais faz, não dá o Subaru mecânicas, ferramentas, para ele ser aquele cara overpower, o cara que vai desbalancear a balança, sabe? O grande barato de ReZero é que o Subaru é como se fosse um cara normal tendo que descobrir qual a função dele naquele mundo, entendeu? Porque, inicialmente, ele apanha de estrombadinha na rua, ele tem que pedir ajuda para as garotas, enfim, ele só se ferra no começo da história. Até ele entender e perceber que ele tem a habilidade de voltar no tempo, só que toda vez que ele morre, essa habilidade está ligada ao fator morte dele e que ele não controla em qual momento do tempo ele vai voltar após a morte dele. É, mas chega numa determinada hora que esse poder fica overpower pra caralho, né? Legal, é um baita de dust sem controle nenhum. Né? Não, é só a gente pode resumir ReZero basicamente com um efeito borboleta. Por aí. Porque uma coisa que não ficou muito claro é que ele volta no tempo, mas as coisas que ele fez continuam. Ou seja, ele sabe o que vai acontecer, então ele pode fazer diferente. Exato. Isso dependendo de como você... Ele tem a memória de tudo que ele fez antes, então ele pode simplesmente agir diferente. E isso, dependendo de como você faz e como você age, te dá uma vantagem foda para um caralho, né? É, só que assim, o grande legal que eu acho é porque essa vantagem e essa habilidade, ela não influi em combate, sabe? E como o Subaru, ele não pode falar dessa habilidade dele pra ninguém, acaba que, tipo, ele tem uma má reputação, né, com a maioria das pessoas, e ele acaba sofrendo muito com os combates diretos, porque ele realmente não tem como lutar de frente. Ele tem meio que usar a cabeça dele, que cai entre nós. Ele demora muito a começar a usar, e ele não é um cara muito inteligente. Ele não é burro, mas também não é um cara muito inteligente. Ele não é um L, um Light da vida, assim, questão de estratégia. E então, assim, você vê que ele tem que errar muito para conseguir entender qual os gatilhos que podem fazer ele prosseguir na história, sabe? Então, é interessante isso. Ele tem que aprender a manipular as pessoas com informações que ele sabe que vão acontecer. Tá ligado? Lucas, é uma coisa bem legal. Ô, Lucas, seguindo aqui o Álvaro, meu cofundador lá no AnimeSphere, tá aqui no chat, ele mandou assim, que é basicamente o dia da marmota. É, dia da marmota. É. Sim, por aí. É. Eu acho que o Nerd Master falou bastante bem, que é o filme do Efeito Borboleta. Quem assistiu o Efeito Borboleta vai lembrar mais ou menos que foi você. Fui eu que falei. É que, tipo, aquele com o Ashton Kutcher e tudo mais, que é o melhor Efeito Borboleta, é o que presta, tá? Deixando aqui minha opinião. E cara, é aquilo que o cara... Oi? São três Efeitos Borboletas que tem. São três. Eu filmes. Nunca vi os dois. Não, mas pra mim os dois. Eu também só vi o do Ashton Kutcher. Não, são três Efeitos Borboleta, mas só o primeiro que presta. Os outros dois nem vale a pena olhar. É por isso que eu tô falando, não tem outro. Eu tô like Subaru aqui. Enfim, mas eu acho que o grande baralho de ReZero é justamente esse. É você não dar um protagonista com um poder de combate, com uma grande reputação, porque a maioria dos isekais, se você lembrar os medievais ali, o protagonista vem com uma habilidade super foda, aí ele começa os dois problemas, ele usa o conhecimento dele da Terra pra ganhar alguma vantagem. E ReZero não tem nada disso, sabe? Eu acho que é bem legal, é uma história bem amarradinha. A lore e o World Building, que o Taipei, alguma coisa Taipei do autor de ReZero, ele faz muito bem, o mundo é muito bem construído em ReZero, tem um bom desenvolvimento. Claro, por ser esse efeito dia da marmota, como foi falado, às vezes algumas pessoas podem falar assim, poxa, ele tá nessa fase por muito tempo, mas a forma como ele resolve diferente cada tentativo, né, cada volta no tempo, é muito interessante. Então eu acho que é uma história que você vê muita criatividade do autor e é uma história que você vê o desenvolvimento de um personagem. Isso eu concordo fácil. Muito bom mesmo. O autor de ReZero realmente é muito, muito, muito criativo, vamos dizer assim. Então tá, então. Então, seu Jorge, já que o senhor está se manifestando também... Qual vai ser o seu primeiro isekai? Meleca ou Lorde das Trevas? É só deixar aqui avisado, o Moacir Gaboni Neto acabou de mandar um "e aí, povo". E aí? E segundo, sim, eu vou falar de Overlord. Aê! É claro, né? Pô, eu tô com um avatar pra Overlord e foi o maior... Sekai? Não. Melhor surpresa desse ano. Não, eu ia falar o maior spoiler que a gente já tinha nesse episódio. Ele considera o avatar dele um spoiler, sabe de nada, né? Só pra dizer bem claro, deixar bem claro aqui, o meu avatar é de Nurahyon no Mago. Eu até recomendo, assista o Nurahyon no Mago, que é muito legal. Ou é um Battle Shonen da Shonen Jump, que foi cancelado em 2011, mas tem mais cena. E eu só quero deixar claro que o meu avatar sou eu mesmo, obrigado. O meu avatar é o Kamuzo, é isso. Bom, é isso aí. Voltando à questão, o que acontece? Começa como um Lich RPG, né? Porque o personagem do Momongai é um cara que jogava, que sempre estava jogando em grupo com os caras lá. Eles tinham fundado a tumba de Nazarick no jogo e tinham ficado os personagens mais fortes do servidor, até que o servidor ficou para ser desligado. E aí, quando o servidor foi efetivamente desligado, a mente do jogador do Momonga foi transferida pro personagem, ou seja, ele está lá de verdade. Tanto que ele interage com o que eram, tanto que ele interage com os personagens que eram NPCs da tumba de Nazarick, que hoje em dia são os membros da tumba, né? E ele se tornou um mago Lich super poderoso. Eu digo super poderoso mesmo, porque assim, até a terceira temporada que eu pude acompanhar, não teve um negro que pôde rivalizar com o poder mágico do nosso Ain. Mas você sabe que, o Jorge, que acho que talvez, dentre tantas obras que a gente vai falar aqui hoje, e Overlord é que tem a maior discussão se de fato é mesmo Isekai. Porque ele cai muito no mesmo limbo ali, na mesma situação, do que o Log Horizon, né? Que é o cara que jogava um jogo, e aí, num determinado momento, ele se vê preso dentro daquele jogo, com as coisas funcionando de uma forma diferente. Só que em Overlord, não existe nenhum momento é dado uma informação confirmando ou negando se aquilo é Isekai ou não. Seja de uma mecânica, seja de uma reação, seja de uma interação. Não existe uma confirmação ou uma negação. Em Log Horizon, o protagonista, que é o Shiroi, ele vai testando algumas coisas e percebe, tá, isso aqui claramente é um jogo. Olha isso aqui, quando a pessoa morre, acontece tal coisa. Isso aqui é uma referência ao jogo. Então, eu estou dentro de um jogo. Agora, que nem o Jorge falou, ele não morreu, ele só teve a consciência dele transferida. Então, mas o que eu ia falar é o seguinte. No primeiro episódio, antes de passar pra aventura propriamente dita, ele tinha o HUD, tinha as informações, tinha uma porrada de coisa. Quando ele passa a entre aspas, viver naquele mundo, o HUD simplesmente some. Ele continua... Eu entendo a sua lógica. Só que, por exemplo, se você assistir Sword Art Online, principalmente Alicization, rola muito isso. E ainda é um jogo, tá ligado? Ele vai estar simplesmente preso dentro do jogo, sabe? Como um VR. E assim é saúde, sabe? Sem a interface. Ele pode ser simplesmente isso. Como eu disse, a lore de Overlord, pelo menos dentro do anime, nenhuma coisa confirmou ou negou que se é um Isekai ou se é só um jogo, sabe? Você se pressupõe pelas reações do personagem. Mas assim, o universo de Overlord não nega nem confirma isso. Uhum. E enquanto não negar, não confirmar, eu trato como o Isekai por isso, a minha indicação. Sim, justo. Para, papá. Não, justo, eu só tô contextualizando porque me lembrou muito o caso do Log Horizon. Só que no Log Horizon, durante a primeira temporada, logo na primeira temporada, acho que lá pro final, na segunda metade da primeira temporada, o Shiroi, ele testa algumas coisas e ele, de fato, fala, pô, estou dentro de um jogo, entendeu? Então, uma coisa que é interessante, antes de ele ficar preso como dentro do jogo, ele foi e alterou a personalidade da Albedo, que era uma personagem muito séria e muito devotada ao criador dela. Ele alterou pra ela ser aquela parada que quer estar junto com o mestre dela a todo custo. E aí, o mestre dela ficou sendo Momonga. Resultado, cenas muito engraçadas, você racha o bico. E não tem nada de... Como eu posso dizer? Não tem nada de explícito. Ele é mais uma questão de você tratar ele como... tratar ele como um leite ou coisa do gênero, né? Porque tem a insinuação. Mas... eu não vejo leite, não. Ele já tem uma insinuação mesmo, mas não tem nada sensual, não tem nada, nenhum apelo, não. É bem tranquilo o Overlord nesse aspecto. Exatamente. Ele é bem de boas. Por isso mesmo que eu falei, ele tem um quê de hate sim, porque né, as formas das meninas são bem delineadas, mas ele não tem nada explícito, então fica muito no terreno das probabilidades. Mas também ele não se prende a isso de querer sensualizar de nem churra nenhuma. Simplesmente o cara resolveu que quer ser o dono do mundo. E pra isso ele tá tomando os terrenos ao longo da história. Enfim, a gente tem aqui o comentário do Victor Rey Rally, que disse que Tio Mahou no Matigata é um isekai muito foda também, que o protagonista é basicamente a Minerva que cura os outros na base da porrada. Já ouviu falar desse daí, ô Lucas? Tio Mahou, acho que não, cara. Tio Mahou no Matigata. É? Ah, não, é mangá, eu conheço. É um que tem, são um casal, e aí tem um terceiro amigo que vem. Tipo assim, era pra ser só um casal invocado, mas o terceiro amigo vem junto, que era o amigo que tava segurando vela, tá ligado? Aí ele vem junto, e aí os dois amigos dele, que são um casalzinho lá, eles são tipo os caras, os heróis, os caras que dessa porrada. E ele, que é o protagonista da história, do nosso ponto de vista, ele, o poder dele é mais ou menos de cura, tá ligado? Quem ensina ele é uma mestre de cura lá, e basicamente é o seguinte, a mestre dele fala que pra conseguir ser um bom médico, tem que sentar a porrada, porque o médico é o cara que tem que sobreviver, tá ligado? É mais ou menos isso. Voltei. E eu não posso nem falar que no fim acaba sendo um médico ser mais forte do que os dois heróis principais, digamos assim. Não é? E para meu primeiro isekai, eu não vou falar de outro que não seja S-H-U-E-A-B-O. Shurato. S-H-U-R-A-T-O. Shurato. Olha o gancho que eu tinha pra poder trazer o negócio aqui na trilha de abertura. Vamos lá. Não, a abertura do Shurato, inclusive, é uma gracinha, né? O espírito desse herói viaja para o futuro. O futuro? Oi? O futuro? Olha... Não, quer dizer que o futuro do nosso mundo é virar uma distopia hinduísta. Legal. Olha, isso aí é tipo a abertura de Kamen Rider Black. A moto que voa e flutua, sabe? Então a gente tá... Não. Voa e flutua na luz da lua, filha do céu, também vai dar... Falando em coisa tosca, e ela brotou em Kamen Rider e pensando em coisa tosca, eu não consigo esquecer do Kamen Rider, acho que é Game, que é ótimo, tem que assistir esse Kamen Rider, Que é o seguinte... Filho, desculpa, eu não sei se você tá sabendo, era, mas o episódio anterior que a gente fez o Paranelli foi só dos Kamen Rider, tá? Eu gosto muito de Kamen Rider que mistura frutas, gangues de dançarinos... Eu acho genial que o cara vai se transformar e aí o locutor manda um banana. Não é banana. É muito bom aquilo, velho. Não, mas o melhor momento é quando... Peraí, Sara. Aproveitando o gancho, o pessoal do chat aqui falou que aparentemente o Decade é meio Isekai. Então, isso me fez refletir um pouco, porque ele viaja entre os 9 mundos principais, né, dos Riders de, no caso, de Kiva até Kuga, retroativamente. Só que entra aquele fato, ele não morreu, ele só está viajando entre eles até conseguir os poderes de acesso a eles. Tá bom, mas ok. Eu não quero ser chato, não. Cara, eu não quero ser chato, não. Mas você mas já teve um episódio inteiro pra falar disso, tá? Além do mais, quem tá falando sou eu, sou de Churato. Tá, não é sobre Kamen Rider. Olha, o Jorge. Desculpa. Começou. Não, desculpa, mas eu vou. Mas não, a culpa é do Jorge. Eu sei, a culpa é do Jorge. Jorge, eu te odeio. Não vem não ter Churato. Tá bom, cala a boca. Então vamos falar de Churato, ou a cópia mais descarada de Cavaleiros do Zodíaco já feita. Depois de Samurai Warriors. Né? Porque essa é pior. Muito pior. Né? Então chega a Tsubaraya, né? A nossa famosa produtora de coisas maravilhosas. Olha-se! Eu tô zoando! Você não percebeu a zoeira, caceta? Caralho, percebe que eu preciso. É sério que eu preciso explicar a zoeira, caralho? Tá não bom. Bate, ah, então a onda agora é gente de armadura. Então agora o negócio é gente de armadura, né? Mas olha essa armadura que esses caras botam nos meninos. É só a porra de uma plaquinha no meio do peito e mais nada. Vamos fazer uma armadura decente? Vamos botar o cara de armadura dos pés à cabeça? E nem dá pra andar direito nesta caralha? Então aí saiu um Churato. Né? Isso é um Churato. Né? Luca, o que tu acha de Churato? Gosto muito da transformação. E segundo o Victor Rayleigh, ele manda da seguinte maneira. Bom, em Churato ele tem skate voador, já tá mais futurista que aqui. Olha, tem um ponto. É um ponto. Né? Ou como diria Jorge, que o Jorge tá aqui pra ser babaca. Não é armadura, é Shakti. Eu precisei falar alguma coisa? Não. É, Jorge? Não. É Shakti. É da. Né? A regra é clara, se você vira na skin no meu ficar no WoW. Como é que é? Desculpa, Lucas. A regra é clara, você pode virar skin no meu char do WoW, é armadura. Né? E já virou? Tá, eu acho que não. Né? Mas pode. Estamos abertos à possibilidade. Pode. Poder é uma coisa. Ter é outra, né? Mas tá bom. É. Uma coisa que eu adorava no Churato, cara, é que os poderes e os golpes eram de uma surrealidade tão grande. Porque em vez de ser coisa do tipo mitologia grega, era mitologia hinduísta, cara. E era uma coisa de louco. Os caras, quando tinham que fazer a mandala, então tinha que ficar... 4 negros, um de cada canto da Rosa dos Ventos, pra fazer a porra da explosão mandala, cara, era muito louco. Eu adorava essa boneca, dessa porcaria. Sinceramente, eu gostava mais do Churato do que do Cavaleiro. Pronto, falei. Ah. Eu digo que Churato, ele teve, digamos, mais. Ele foi mais focado na mitologia hindu do que Cavaleiros, que apelou pra todas as outras. Inclusive a hindu. Ah, mas Cavaleiros é um lixo, velho. É muito ruim aquilo, mano. Tá tomando. Rapaz, cuidado, cuidado. Você tá falando, na boca. Você tá falando aqui com uma pessoa, eu não vou apontar, não, porque é minha amiga, tá aqui do lado, tá? Que é, se você falar isso, ela vai na tua casa te bater, tá? Ah, eu acho Cavaleiros muito ruim, mano. Caramba, mano. Vou discordar de você? Não vou. Mas tá, tem uma pessoa aqui nessa conversa. Tem uma pessoa aqui nessa conversa que só não endeusa mais o Kurumada porque ela endeusa outras pessoas mais, mas que ela gosta muito do Kurumada, gosta, tá? Mano, Cavaleiros, tipo assim, a lore de Cavaleiros, tipo, a série, a franquia, consegue um feito incrível, que os melhores mangás, as melhores histórias de Cavaleiros são as que não são escritas pelo Kurumada, tá ligado? Olha, aproveitando o momento do ataque de poder, se você quiser ver realmente como é que é a Cersara quando entra no modo Kurumada, vai ouvir o episódio sobre o especial Kurumada que foi feito na Minisférica Team. Yeah. É muito foda. Então, é. O Kurumada, a história de Cavaleiros do Zodíaco, Kurumada, ele é bom pra fazer histórias curtas. Jorge, o que você acha, Shurato? Olha, cara, Churato foi um dos primeiros que eu assisti, claro que depois de Cavaleiros, mas, meu, eu gostava muito, cara. Principalmente, a única coisa que eu não gostava na época, mas aprendi a tolerar depois, foi o personagem principal gritando que nem a Moçoila na hora de disparar o golpe. O poder de Churato! Hoje em dia eu assisto... Eu assisto Black Clover, que é basicamente a mesma coisa. Sacanagem. Ah, mas pelo menos tinha um alívio cômico barra sidekick maneira, que era a Raquete, né? A Raquete era maneira, pô. Eu gostava. A Raquete, pra ser mais exato, ela surgiu como nada e no meio do anime ela se transformou na sucessora de bicho. Ô, rapaz, não fala pra mim que ela começou como nada, não, que ela começou quase dando beijo de língua na boca do cara no começo do anime, rapaz, menino. Não fala que ela começou do nada, não, assim não. Então, não, não te ela... merece. Não, não tô desmerecendo, eu só tô falando que assim, o que ela era no começo do anime era basicamente uma maid lá no meio do negócio real. Que não fazia nada. Depois você descobre no meio do caminho que ela é a sucessora de bicho. Foi isso que eu quis dizer. Né? Então tá bom. E agora, para a segunda rodada, por favor, Sara, traga o campeão na categoria Vai Ter Nome Cumprido Assim na Puta que o Pariu. Cara, isso não, cara, isso cabe. Isso cabe, inclusive, um adendo meu. Todo isekai, na verdade a maioria dos isekais, o título é um resumo, é uma sinopse da história. Sacanagem? Não, a sacanagem maior é que eu achei que eu ia ter o título de anime com o título mais comprido. Mas não, chega a porra da Sara e me manda essa. Fala o nome da porra do teu anime. O nome é Otome Game no Hametsu Flagshika Nai Akuyako Reijou Niten Senshi Deixe Matar. Ou a Reincarnation. É a mãe! É a tua mãe! A Reincarnated into Otome Game as a villain with only the Destruction Flex. Atualmente tem 9 volumes de novel e foi lançado o anime de 12 episódios agora em 2020. E ele começou a ser lançado em 2014 como novel. E também tem um web manga, tem um mangá. Inclusive, isso acontece muito com o Sekai, gente. Tem versão web, versão. Aí fica famosa e lança na editora. Aí a versão licenciada da editora. É nice. É uma maravilha. A história conta... Mas qual é a sinopse? Bota a sinopse então, dessa saga. Ela nem precisa botar a sinopse, eu sinopse, você se percebeu, né? Eu reencarnei dentro de um jogo Otome como uma vilã só com flags de destruição. Pronto, já é. Vamos lá. Então. Mas a ideia é literalmente essa. Foi assim que surgiu a ideia de você fazer esse estudo gigante lá no Japão. Que é o cara bater o olho no, na Light Novel, ver o título assim, tá, gostei. E comprar. Então, porque o cara nem agora... é as novas. Não, isso coisa, é engraçado. Não, Lucas, peraí. O título o Lucas, já é as novas. Exatamente. Lucas, você tá aqui pra não deixar mentir sozinho. Que tudo que eu tenho título de Light Novel é essa merda, né? Sim, uhum. A maioria é. Cara, todo, muita gente sabe, amigos meus sabem, eu trabalho na União Mangás. Yay! Velho, em quase 9, 10 anos que eu faço parte do site, o que eu já vi de título de Sekai que regime uma obra, o bom é quando o título é curto, mas é muito objetivo. Minha mulher é um demônio. Acabou! Você não disse que tá bom. Ok. Entendeu? Mas vamos lá, sinopse. É, a história, primeiro, foca em, na vilã do mundo, que é Katarina Klaes. Ela tem 8 anos de idade, é a única filha de um duque. E ela vive sua vida de boas lá, sem nenhum incidente, até que ela bate a cabeça numa pedra. Isso é o início, não é a história em si. Porque depois que ela acorda, ela se lembra que ela era um opaco no mundo real e morreu indo pra escola... E, tipo, ela morreu e na noite anterior ela tava jogando seu jogo favorito, que era Fortune Lovers. É, Fortune Lover. Aí quando é ela... Fortune Lovers, isso. Aí quando ela acorda dessa batida de cabeça, que vem toda essa memória da vida anterior, ela se dá conta que o ambiente atual dela é familiar, ela conhece tudo, ela se dá conta que ela tá no jogo, só que ela é a vilã do jogo. E que essa vilã, ela é muito lascada, porque ou ela é morta ou ela é exilada. E ela não quer ficar assim, ela também não é uma vilã. Então ela começa a trabalhar com todo o conhecimento que ela tem do jogo pra não se fuder. Então ela começa a querer virar amiguinha de todo mundo, da protagonista, pra ficar de boa. Só que, inclusive, se não me engano, não é revelado o nome real da pessoa que reencarnou. Então é sempre a Katarina Klaes. A Katarina, ela não é um ser muito inteligente, ela é uma porta muito... ela é uma porta muito carismática, tá bom? Ela é uma porta muito negra. E, tipo, ela não começa a notar que todo mundo gosta dela. Que desde os 8 anos de idade, quando ela bate a cabeça, ela começa a trabalhar em cima disso pra ficar amiga de todo mundo e não se fuder. Só que nesse processo, todo mundo vai gostando dela. Até que chega um ponto que tá todo mundo reunido, menos ela. Aí todo mundo fica meio com aquela cara olhando pro outro. Você também gosta dela, você também. E a Katarina lá, batata. Então, só vou aproveitar aqui o espaço. Luciano Dias mandando um boa noite, Nerdaiada. Boa noite. Boa noite, Luciano. Aí, tipo, aí ela passa a série inteira nesse processo pra se aceitar. Só que... Vem aquilo, será que ela fazer isso vai impedir ela de ter um final ruim? Porque, querendo ou não, o jogo Otome tem rotas. Ela vai ter que ficar com alguém e todo mundo gosta dela. E no que ela começa a querer ficar de boa com todo mundo, ela começa a fazer umas merda. Beijo. Inclusive a galera chutou muito ela com Beijo, a não, peraí. Vez ou outra é bondade do seu coração, né? Sim, é bondade. Opa! Cara, se eu tô, eu, como eu falei, eu assisti um pouquinho de cada anime pra poder falar direito. Porque o personagem merdeira que é essa dona Catarina, tá? Quando ela quer ser merdeira, tá? Ela é muito... Eu assisti as duas temporadas e você não faz a menor ideia do quanto você tá certo. Cara, ela é muito... Não! Agora uma coisa. Eu quero saber... O Jorge tá com informação privilegiada, porque ele já viu uma temporada que nem saiu ainda. Né? Eu também fiquei com Tá com informação privilegiada. Cara, não, tá vendo? O cara quando sabe mentir é foda, né? O cara mente e não sente, né? Mas, tipo, velho, a Katarina, ela é muito... Ela transcende. O melhor de tudo é quando tem reunião de várias mini Katarina pra decidir o que tem que fazer. É a melhor coisa. A melhor coisa, tipo, as mini Katarina. não sei, o que, que a gente faz? Assim, vamos pensar. E ela é diferente de qualquer outro protagonista, porque ela não é inteligente, ela não é uma gênia. Ela é um otaku normal, que é viciado no joguinho dela. E ela é uma porta. A melhor definição que eu tenho com a Catarina é que ela é uma porta. Inclusive, eu fiquei sabendo desse anime pelo canal do Engine Logo, que inclusive eu agradeço muito, porque eu adorei aquele vídeo de revisão dele, foi maravilhoso, que me incentivou a ver o anime, é isso. Depois você me passa o link do vídeo, que eu quero ver se esse canal é bom mesmo. Cara, é muito bom, eu amo o Engine Logo, é muito bom. Inclusive, veja uma favela, maravilhoso também, é dele, é do canal dele. Então, a Catarina, além de ela ser uma verdadeira porta, ela é uma topeira também, porque ela não sabe que todo mundo ali ama ela. É o pretendido dela, é o irmão do pretendido dela, é as meninas que também amam ela. Cara, é a personagem secundária que não tem importância nenhuma na lore do jogo, ela consegue fazer a personagem secundária se tornar importante e gostar dela. Jesus, a Catarina é maravilhosa. Se o protagonista de Arém, a gente fala que tem pica de mel, a Catarina tem um coração de mel, será? Sim, não, até a protagonista da série dela, que é a Maria. E o pessoal chama. Maria. Muito... Sim, então, demais. Eu Maria... queria muito um final Yuri de Tommy Game, cara. Eu quero muito um final Yuri. Nossa, eu quero ver quando cair a ficha nela, que todo mundo gosta nela, ela fica assim. Eita! E olha, Lucas. Um final muito bom seria um final assim. Ela parando e pensando, se organizar direitinho. Todo mundo. Mas do jeito que ela é topeira, ela acaba de ficar assim. O que eu faço? Mas, do jeito que tá andando o anime, é bem capaz mesmo que tenhamos um final Yuri. Pô, quero. Acho legal. Inclusive, eu fiquei muito pensando em Otome Game. Ou então colocar um outro, que inclusive eu estou fazendo para o check do mangá, que é a Favor with Violence. Que é uma... Que a protagonista, essa eu vou fazer bem resumida, a protagonista ela é uma trabalhadora comum do Japão. Possivelmente ela morreu de cansaço. E ela vai para o mundo do Otome Game favorito dela, só que ela não vai como vilã, ela vai como a protagonista. Só que ela é apaixonada pela vilã. Apaixonada. Aí a vilã na história fica querendo fazer abuso psicológico nela, de querer. Aquele bullying, né? Massa. Aquele bullying, né? E ela toda hora fica assim: ah, continua, só você consegue fazer isso. Eu também te amo. Cara, ela literalmente acaba com as forças da vilã contra ela. Então eu também. Então eu também indico, e esse é Yuri, ele é realmente Yuri, ele sai numa revista Yuri, que é a revista Yuri Hime lá no Japão. Eu vou ver só o nome aqui direitinho pra não falar merda. Aproveitando o gancho, o Thales lá no chat mandou da seguinte maneira: já viram o anime do cara que vai para o outro mundo no meio de uma luta livre com o cachorro dele e chega no outro mundo e mete um suplex numa princesa daquele mundo? Muito bom. Já vi. Eu vi. Esse aí é o do... É o Kemono Michi lá, que é do mesmo autor do Konosuba. Ah, do Kemono Michi. Isso. Aqui o nome. O nome é I Favor the Violence, ou no japonês, Watashi no Oshi wa Akuyaku Reijou. Lucas, por favor, diga-nos qual é o seu segundo isekai e finja que você não fez essa resposta. A minha próxima indicação vai ser o Hataraku Mausama, né? Ou The Devil is a Part-Timer, que é um dos passarinhos tendo aqui. Ou então, O Diabo é um Estagiário. Que é muito legal, porque o Hataraku Mausama, ao contrário do que os outros séries que a gente comentou aqui, e vai comentar, ele faz meio que caminho inverso, né? Porque o grande padrão dos isekais é um personagem que vive no mundo normal, no nosso mundo, no planeta Terra, né? No caso, no Japão real, e vai para um mundo normalmente medieval ou com tema de um jogo, né? Geralmente é esse o cenário que existe. Já Taroko Mao-sama, ele faz um caminho inverso. São personagens de um mundo mágico, um mundo de fantasia, que acabam... Não qualquer personagem, meu filho. É simplesmente o rei demônio da porra toda que manda em tudo. E a heroína, a Yusa, que tem uma outra... E o segundo em comando, secretário / faz tudo do cara também, né? É, o número 2. O número 2 pega tão mal se falar dependendo da frase. Olha, fora do contexto, maravilhoso. Mas se você pensar no tipo de personagem que ele é, você pode pensar que ele é literalmente isso mesmo, tá ligado? O pior que é. Tipo, eu acho que acaba sendo um adjetivo perfeito. O número 2. É. Porque é uma merda. É o único anime de todos. Cara, é muito bom. Eu vou citar dois motivos por que ele é muito bom. Primeiro, o demônio no Japão. O rei demônio no Japão. E o segundo, McDonald's. Imagina não, o cara. Não, McGrubbles. Ele não pode falar McDonald's, senão pagaria royalties. Ah, mas todo mundo sabe que é o McDonald's. Tem um N lá. É que nem no Príncipe em Nova York, que é o McDowell's. Tem um palhaço lá, é vermelho com amarelo. Ah, que nem, mano, tem um anime que tem o Burger Queen. Assim, tá de sacanagem? Do jeito que você falou de Hataraku Mao-sama, sabe o que me fez lembrar um que eu assisti recentemente? Kobayashi-san Chino Made Dragon. Kobayashi-san é meio Slice of Life, né? Sim. Tem mais isso. Eu não assisti Kobayashi e tal, sei muito pouco, mas pelo que eu sei, ele nem toca no assunto secar, porque não diz muito sobre o mundo dos dragões e tudo mais, então acho que não dá muito pra gente considerar. Então, porque principalmente a conversa com elas na Terra, né? Então... Sim, mas a personagem principal é a humana, não são os dragões, então... Sim. Acaba que ele é um slice of life com a temática mais mágica, né? Então. Sim, sim. Mas voltando ao Mao-sama. Cara, acho que o barato. Fala, vai, Netmaster. Uma coisa que eu adorei no Mao-sama é que chega aquela cena inicial, que na verdade é o final, né? Porque tá acontecendo o final da saga, da grande batalha, do bem com o mal, a guerreira lendária Chosen One tá enfrentando a porra do rei demônio e tal e coisa, o rei demônio. Ah, sabe o que mais? Mudeu pra vocês, quero que vocês todos se fodam, eu vou sair ali no buraco, vou levar aqui meu segundo merdão e foda-se vocês, depois eu volto. Aí quando ele passa no portal, ele acorda no Japão com uma porra de um adolescente. Sem os poderes dele. Sem os poderes. E sem falar japonês, que é o melhor de tudo, né? Cara, é muito bom, cara, porque, tipo, é o caminho inverso, tá ligado? É o grande barato. E, tipo assim, assim como o Konosuba faz, é uma grande sátira, tá ligado? É uma grande comédia. É. Assim como quem faz, não fala desse ainda não, que a gente não tá falando desse ainda não. Ó, tudo bem. Fica dando spoiler, rapaz. Mas eu vou resumir pra galera, porque eu acho que Hataraku Mao-sama vale muito a pena. Se você quer um isekai de comédia, com cenas de ação, com um possível romance, e cara, e com uma boa lore, eu acho que Hataraku Mao-sama vale muito a pena, porque tu vai rir, tu vai ver ação, tu vai ver o desenvolvimento. É muito bom, mano. Eu vi os primeiros episódios já do Hataraku Mao-sama. Puta, cara, é muito engraçado. É muito engraçado como o cara tem que se virar na porra de uma lanchonete pra vender batata frita. Olha. É muito foda, cara. É muito louco. Muito louco, meu. Mas tá bom. Valeu, Luquinhas. E falando em spoiler, o maldito já mudou o avatar pra mostrar qual é o próximo dele, né? Fala, malditão. Qual é teu próximo anime, malditão? Mudei o nome agora, eu não sou mais editor, não sei quem fuder, é um malditão agora. Eu vou falar, como vocês estão vendo aí no meu avatar. E desculpa, pessoal, que tá no podcast, que não tá vendo, né? Né? Eu vou falar de Tensei Star Slime Data Game. Ou, basicamente, aquela vez que eu reencarnei como um slime. Também conhecido como Tensura, ou aqui no Brasil, o anime do slime. Basicamente isso. Pensa na seguinte questão. Você tá andando no meio da rua e aí você é morto por um assaltante. Você começa a sangrar que nem um ovo e aí daqui a pouco você renasce. E você renasce com uma bola gelatinosa azul, sim, azul, e sequer consegue enxergar direito. E aí, a partir daí, vem a evolução, porque assim, quando ele morre, ele ganha um poder chamado o Grande Sábio, que ele consegue aprender de maneira absurdamente rápida e consegue se tornar forte a nível absurdo. Ouvinte, para quem não está entendendo, se você por acaso já jogou alguma vez Ragnarok, ele está falando dos Poringues, tá? Basicamente. E o mais legal, assim, então logo ele tomou consciência de que ele era um slime, ele fez a amizade com quem? Com um dragão. E ele absorve o dragão e se torna o slime mais poderoso da face daquele mundo. Que é uma coisa, quando você vai fazer amizade com uma pessoa, a melhor coisa que você pode fazer é absorver ela e foder com ela, né? Tá de parabéns, campeão. E falando por mim, eu já fiz amizade com muito dragão por aqui onde eu moro. Caralho! Meu Deus, que merda! Ok, too much information, muito obrigado. Comentário... Comentário Ai. Politicamente incorreto, vamos lá. Muito obrigado. Olha, quem tem. Olha só, deixa eu só perguntar um negócio. Deixa eu só falar um negócio. O Jorge é o outro, tá? Você pode até ser santo, mas o Jorge é o outro, tá? Opa! Mas assim, o legal é que o slime, o Tensei Star Slime Data Game, ele junta todos os aspectos de Sekai. E um anime só, inclusive o alívio cômico, aliás, é dividido em vários personagens. Se vocês assistirem e vocês verem chegar o Gabiru, pode ter certeza que é risada na certa. O Gabiru. Velho. O Gabiru é o Gobuta. O Gobuta, né? O Gobuta é muito engraçado, cara. O Gobuta é engraçado, mas chegou o Gabiru. Meu. Tá bom, ok. E já viram alívio cômico? Já viram alívio cômico que tem fãs? Pois é, esse é o Gabiru. Eu já vi, inclusive, um anime que a gente vai falar daqui a pouco. Tem três alívios cômicos com três fã-clubes, tá? Desculpa aí. É. Então, mas eu acho que o legal de slime é que tipo, ele junta muito daquelas coisas que a gente fala do RPG, tá ligado? Que ele junta o reencarnar o Sekai com o fator do RPG, porque assim, é RPG puro, que é o slime, dragões, goblins, orcs, sistema de classes, sabe, vilarejos. Quem joga um típico RPG vê o slime ali, o inimigo do slime, e consegue enxergar todos os elementos ali e ver o slime evoluindo. É muito barato. Então tá, ó, Lucas, eu não vou discordar de você, eu concordo 100%, porque eu também já vi alguns episódios do Slime e eu acho isso tudo sim. Só que, desculpa, chegou agora a minha vez, eu vou falar simplesmente do Isekai que mata a pau e chuta as bundas de todos os Isekais, de todos os animes, de todos os mangás, de todos os light novels, de todos os webcomics da puta que vos pariu. É simplesmente Konosuba Arashi Sekai Nishuko Fukuo ou Konosuba! toca em Konosuba! Sim. Ó, caiu aqui um alfinete no chão, o médico mandou no portaria, tá? O médico mandou no portaria o caralho que você concorda comigo, tá, essa filha de uma puta? Eu sou convidado, eu posso te pagar. Tá bom. Konosubarashi, Sekai-nichuku-fuku, ou simplesmente Konosuba, o melhor isekai de todos os tempos, conta a história do nerd recluso, vagabundo, profissional e jogador de RPG de videogame que morre num dos acidentes de trânsito mais imbecis da história da humanidade. Ele tenta salvar uma garota de ser atropelada, só que a porra do caminhão que ia atropelar ela, na verdade, era a merda de um trator a 2 por hora. E o cara, em vez de morrer do caminhão, ele morre, na verdade, de ataque cardíaco com susto. Mijado! E mijado, lógico, se é pra morrer de ataque cardíaco com susto por causa de um trator a 2 por hora, você tem que morrer mijado, isso é óbvio, não tem nem o que discutir a respeito disso, né? Aí o que acontece? Aí nosso querido fela de uma puta, esse cara, o cretino, morre pra porra de um caminhão, né? O Kazuma Sato. E se tem um personagem protagonista filha da puta nesses animes todos que a gente falou até agora, é o Kazuma Sato, cara. Ele consegue ser mais merdeiro e mais filha da puta que a Catarina. Sem só pra dúvida. Vocês terem uma ideia. Né? Concordo mesmo. Aí Kazuma Sato vai pro outro mundo. Só que antes de ele ir pro outro mundo, ele morreu, né? Então ele tá no, vamos assim dizer, no local pra ser avaliada a vida dele e tal e coisa. E diante dele, não é um purgatório, é como se fosse a antessala, é como se fosse o portão do céu com São Pedro. Só que em vez de tá um velho barbudo segurando a chave, tá gostosa numa guria de micro saia, que nem é mini saia, é nano saia, que é a nossa querida Aqua. Falando da vida dele, que ele era um recluso, vagabundo, safado, sem vergonha, tal e coisa, e que morreu mijado, cagado e estrupiado na porra do acidente mais imbecil do mundo. Aí o cara, ah, que merda, minha vida, tal e coisa, o que que eu faço? Ó, você tem duas escolhas. Ou tu vai pro céu, não sei por que que tu vai pro céu, né? Porque essa tua vida de merda, não sei por que que tu ganhou direito a ir pro céu. Aí tu vai pro céu, mas o céu é uma merda, tá? O céu não tem sexo, o céu não tem bebida, o céu não tem comida, o céu não tem porra nenhuma, então não acho bom tu ir pro céu, não. Ou tu reencarna no outro mundo. Aí se tu reencarnar no outro mundo, você vai lá pra lutar contra o rei demônio, provavelmente o Maosama, inclusive deve ser o beijo Maosama, o Hatara. Aí, se você for lá enfrentar o rei demônio, a gente te dá um poder especial ou uma arma especial super foda. Você tem até essa aqui, ó. Você pode escolher qualquer arma que você quiser. Aí o cara tá lá, porra, tá legal. Qual arma que eu escolho? Aí a deusa lá, a água. Ô, meu filho, escolhe essa merda que tá demorando demais. Aí o cara olha pra cara dela, ô filha da puta, tu tá me zoando, né? Só porque eu morri que nem um babaca, né? Sabe o que mais? Eu vou levar você, deusa babaca, que tá me sacaneando. Não, peraí. Oi? Você falou o quê? Aí desce uma outra deusa. Ah, o seu pedido foi atendido. Você vai levar a deusa água com você pra todo mundo. Deusa. Não! Eu não! Que porra é essa? Não pode levar? Isso deve ser contra as regras. Tá? Não, tá dentro das regras. Pode ir. Ah, o cara, agora você gostou, né? Você vai pôr todo mundo comigo. Cara, se isso não é um filho da puta, eu não sei mais o que que é, cara. Aí daí pra frente, isso é, cara, ouvintes, isso que eu tô contando são só tipo os 10 primeiros minutos do primeiro episódio, tá? Daí pra frente, é um episódio atrás do outro com esse puto do Kazuma Sato, com a Aqua tiracolo dele, vivendo a vida dele no mundo paralelo, ganhando poderes. O Lucas falou que o slime tem muita coisa de RPG. Caralho, o Konosuba olha pro slime e fala, Peach, please. Ele tem muito mais coisas de RPG do que o slime, cara. Até pontos, o cara gasta pontos para poder ganhar os poderes que ele tem que aprender, tal coisa. E o que mais eu gosto em Konosuba é a interação entre, vamos dizer assim, o quarteto de protagonistas. Cara, tudo bem, o Sato é o protagonista, ok. Ponto, não falo mais nada sobre isso. Mas, cara, as três peças raras que o Sato consegue no grupo dele são sensacionais. Para começo de conversa, a Aqua, deusa, né? Então, olha, deve ser poderosa pra caralho, e não deixa de ser. Mas o que ela tem de poderosa, ela tem de burra que nem uma porta. Não lembro outro anime que falaram aí que a mulher é uma porta, pra Catarina, né? Que a Catarina é uma porta mesmo. A Catarina é uma portinha perto da Aqua, cara. A Aqua, assim, não. É uma... Não. Porta do Rodrigo Fábio. Não, Nerdmaster, desculpa, mas a Catarina consegue ser mais porta do que a Aqua. Sim, a Catarina é muito voada. De carvalho magno de madeira. A Aqua é retardada, cara. Pelo amor de Deus. É, mas assim, ela, muitas vezes ela se faz de retardada. Não, a Catarina é muito mais porta do que a Aqua. A Catarina é retardada. Tá bom, ou seja... Tá bom. Isso é questão de opinião, mas tudo bem, vamos lá. Aí tem a Aqua, que é a deusa da água, burra, porta, imbecil, retardada, que acaba virando sacerdotisa do grupo. Ó, tá bom, parabéns pra ela. Aí entra pro grupo Megumin, arquimaga especialista em magia de explosão. Nota, ela só sabe fazer magia de explosão. Não sabe fazer na minha. Tá? E ela só sabe fazer uma magia de explosão. E ela só pode fazer uma magia de explosão por dia e gasta o mano dela toda a ponto dela desmaiar e ter que ser carregada pelo resto do dia. E aí, pra completar este grupo maravilhoso, essa party de RPG fantástica, entra Darkness, ou La Latina, que é uma paladina, né, poderosa, palpa toda a obra, que aguenta trancos e barrancos, ela é o tanque do grupo, com certeza, mas que não me acerta uma espadada que seja nem na porra de um inimigo em pé parado na frente dela. E nota, ela é masoquista. E ainda por cima ela é masoquista, por isso que ela é tanque, porque ela se bota na frente para o pessoal bater nela e ela sente prazer em tomar porrada. É, ela é latina. Olha lá, Darkness. Comentário aqui do chat do YouTube, Thales Phantom Chief manda assim, Megumin, personagem mais pica do rolê, só não tem melhor personagem, só o Deus Kazuma. Não. Em questão de poderio, com certeza a Megumin é a mais forte. Porque a magia da Megumin, vou te cantar pra puta que o pariu, cara. É pra explodir a porra da fortaleza ambulante, né? Então, o demônio lá fala assim, porra, eu tô aqui em casa, tranquilão no meu castelo, todo dia essa filha da puta fica explodindo essa merda. Todo dia, não falta um. Cara, essa cena do Lahan, que é o primeiro, vamos dizer, chefe de fase que eles enfrentam, né? Que é o primeiro dos líderes do exército do Rei do Mal, né? Cara, é muito bom que o cara chega na porra da cidade, tá alerta, né? Alerta! Tem um líder dos caras do mal na porta da cidade. Todos os guerreiros vão lá na porta da cidade, é o Dullahan. Ó... É um cavaleiro sem cabeça, caso você não saiba o que é o Dullahan, tá? E ele tá carregando o elmo na mão, como um bom cavaleiro sem cabeça deve fazer. Ó, eu só quero saber quem é o filho de uma puta que tava dando magia explosiva no meu castelo todo santo dia, sem falhar um dia que seja. Aí o Kazuma olha pra cara do Gullahan e vira a cara pra Megumin, e a Megumin vira a cara pro outro lado, como se eu não fosse com ela. Ô filha da puta, tu tá mandando pro... tu tá mandando magia explosiva no castelo do cara todo dia. Ué, eu sei, você tava indo comigo. Ah, é verdade, eu tava indo contigo, é verdade isso. Mas eu não sabia que o castelo era do Gullahan, caralho. Como é que eu vou saber disso? Aí o cara fala, ah não, tudo bem. Foda-se vocês, eu vou mandar uma maldição de morte pra vocês. Aí, óbvio, a Darkness se joga na frente pra tomar a maldição. Ela toma a maldição. Ah, agora vocês têm que ir até o meu castelo pra me enfrentar, porque só se me enfrentar essa maldição acaba. Boa! E ele vai embora. Aí tá o Kazuma e a Megumin. Fudeu, agora a gente vai ter que ir na casa do Gullahan pra poder enfrentar ele pra acabar com a maldição. Aí, Aqua. Sagrada, acabar com a maldição da puta que pariu. Acabou a maldição da... Acabou a maldição. Só isso? Acabou a maldição, não tem mais maldição não. Ah, legal, tá bom, então vamos viver a vida. Foda-se, galera, vamos viver a vida. Aí passa-se o tempo, chega o Gullahan de novo na porta do castelo. Ei, eu quero saber uma coisa. Por que que vocês não foram lá no meu castelo me enfrentar, bando de filha da puta? Vocês não querem salvar a tua amiga? Vocês deixaram a tua amiga morrer? Aí chega a Darkness, aparece na frente. Ah, não, eu morri não. Tô bem, mas... tô massa. Como assim? Oh, peraí. Como assim? Como assim tô bem? Qual é essa de tô bem? Ai, a Aqua. Ih, sabe de nada, trouxa. Eu não sabe que eu acabei com a maldição dele rapidinho. Ah, que filha da puta. Mas sabe o que mais? Eu tô mais com raiva disso, não. Eu tô mais com raiva que a porra daquela guria imbecil da porra da explosão continua indo na minha casa dando explosão todo santo dia. Aí o Satu, peraí. Mas não sou eu que tô levando. Como assim? Aí ele aperta as bochechas da Megumin. Como assim, ô filha de uma puta? Você continua indo lá explodir? Quem é que tá te levando? Aí a Aqua. Olha que filha da puta. Ai, é você que tá levando a porra da Megumin no castelo pra explodir de novo. Cara, é nesse naipe que é as histórias do Konosuba, cara. É tudo nesse naipe de porra louquice. Só pra filme, deixar no filme a gente fala que é fraude. Deixa o filme pra daqui a pouco. Eu só quero botar uma informaçãozinha tá na primeira temporada. E se você até agora não sentiu vontade de assistir Konosuba, saiba disso. Puteiro de sucubus. Ai, ponto. Olha, você tá falando isso com duas pessoas que viram isso por aqui, tá? Beleza, então fala pra mim. Fala pra mim. Puteiro de sucubus. Ponto. Aliás, seria isso os outros livros em Sentai? Não. Não, isso não é. Cara, eu senti esse nome do tipo. Tá bom. Não é não. Jorge, eu sei que já viu o Konosuba inteiro, porque fui eu que obriguei ele a fazer isso, né? Opa, inclusive, episódio 140 do Anime Sphere. Do Anime Sphere, que eu consegui participar de um 75% do episódio. Né? Mais um Sara, tu já viu o Konosuba? Konosuba, eu cheguei a ler o mangá, eu tenho que ver o anime. Vai ver o anime. E veja dublado. Faça isso. Faça. Eu sei que de repente você não gosta, mas faça o favor de assistir dublado. Que a dublagem. A dublagem do Konosuba tá no mesmo nível do One Punch Man e do Yu Yu Hakusho, cara. Ah, okay. Tá sensacional. Eu gosto de anime dublado. É porque eu. Hoje em dia eu não vejo tanto que Hellsing eu vi dublado, eu vi... Falando em Hellsing, né, cara? Dublado, eu vou passar. Não começa. Jorge, tu também provoca, né, sua filha da puta? Não começa, porra. Lucas, tu já viu Konosuba? Com certeza. E como é que você... Ué, o Lucas tava no episódio 140. Agora pergunta, viu? Eu tava lá. Eu sei, Mas o ouvinte do Paranerdia não sabe disso, bando. Tá sabendo de agora. Tá sabendo agora. Porra, era a chance dele falar sim. Inclusive, eu participei do episódio 140. Merda, cara, esse cara não entende entrega. Caralho, gente. Não sou capaz de entender de entrega. Agora eu pergunto pra você, e essa é a pergunta séria. Como é que você se atreve, então, a dizer que Konosuba não é o melhor isekai de todos os tempos? Porque ele não é, porra. Sim, ele é muito engraçado. Eu acho ele muito engraçado. Realmente, quando você fala de comédia, ele é o melhor. Mas é, no cenário geral, ele não é o melhor. Ele, tá ali, ele é um dos melhores, com certeza. Mas não é o melhor. Então é isso, gente. Vamos para as considerações. Você conseguiu converter um ouvinte aqui do YouTube, o João Olímpio, que vinha sempre contra você, Nerdmaster, mas dessa vez ele mandou assim: aí você me comprou, vou ver imediatamente. Obrigado. Eu sabia, não, cara. Ele colocou, você se corrompeu. Não. É, não, isso é normal, porque afinal de contas nada vende melhor um anime do que Puteiro de Sucubus. Né? Então, né? Muito bem. Então vamos para as considerações finais e jabás. Luquinhas, meu querido, muito obrigado pela sua participação aqui. Por favor, faça uma consideração final a respeito dos isekais, porque que eles são tão bons. E o jabá para o Animistic, faz favor. Ah, eu agradeço aí o convite, ficar aí sempre. Estou sempre disposto a participar de bons temas. É, eu acho que isekai é sempre um tema legal, porque o plot, ele abre uma possibilidade muito grande, que às vezes o Battle Shonen tem que parar para explicar muita coisa. O isekai, ele consegue dar o start para justificar o poder, alguma coisa, muito mais fácil do que um Battle Shonen comum, né? Uma história comum de ação e aventura. Então eu acho que o grande problema que tem, que o preconceito que algumas pessoas têm com isekai, é porque existe de fato muito isekai ruim. Mas assim, todo gênero ou subgênero tem muito anime ruim, porque existe muito anime no geral. Então assim, isekai é só um gênero como qualquer. É, fica aí o convite pra galera que tá ouvindo e dá um pulo lá no www.animist.com.br ou procura nos seus agregadores aí por Animistcast. Temos quadros falando sobre música, animação, indústria. Chamamos pessoas de diferentes mercados aí para conversar com a gente. Então, fiquem aí à vontade. Espero vocês lá. Muito bem. Só para dar um comentário sobre os comentários, o Thales Phantom, eu acho que ele não assistiu o episódio, porque ele disse que ninguém falou de ReZero, sendo que foi o primeiro que o Lucas falou, tá? Eu só gostei da tradução que ele deu pro anime, que é Morri, mas passo bem. Só que Morri, mas passo bem não é a tradução de ReZero, não. É a tradução de Yu Yu Hakusho. Esse aí é o... prefiro morrer a perder a vida. Jorge! Eu! Considerações finais e jabá como se precisasse. Né? Como se todo o episódio do Paranerd não tivesse um jabá valentia, né? Vamos lá. Bom, primeiro de tudo, isekai é um dos meus gêneros favoritos de anime. Subgêneros, ou seja, né? E, assim, falou de RPG, falou de anime, juntou os dois. Estou lá, eu feliz e contente assistindo. Inclusive, a Tarakuma Usama, eu vou assistir assim que terminar essa gravação. É maneiro, cara. Não perde a chance, não. É muito maneiro. E, assim, eu digo pra vocês que, assim, na minha humilde opinião, assim, em questão de anime de comédia, Konosuba realmente é o melhor, mas em questão de isekai, o melhor é o Sensei Shitara Slime da Tarakuma. Tá bom, fazer o quê? Cada um tem opinião, né? Fazer o quê? Ninguém precisa respeitar também. Sareta! Oi. Coisa fofa, lindinha do tio, coisa que eu amo. Eu só não gosto da patota que anda contigo, mas você eu gosto. Considerações sobre esses secais e jabá para sua pagininha de vender bichinho. Poxa, mas a minha patota tá aí, ó. Tá super firme, galera. Eu não disse que ela não tá aí. Eu disse que eu não gosto deles. É outra coisa. Ok. Eu acho que a recíproca é verdadeira nesse caso. Eu também acho. É, um dia vocês entram no processo. Então, minha... Eu sobre o Sekai, o... Tipo, eu peguei essa, a explosão do Sekai no começo, como eu falei, são 9 para 10 anos lendo mangás, convivendo diariamente com isso. E antes de mexer isso de forma mais intrínseca, eu já lia por entretenimento. Então, eu vi esse boom, principalmente começando com The King Avatar, que é um Sekai coreano. Coreano, manhwa, sei lá, nem sei se aqui tem a chinês, sempre confundo. The King's Avatar? The King's Avatar. The King's não, Avatar, acho que não é Sekai, confundi. Mas é porque entra com o boom também dos manhwa. Aí, tipo, é aquilo. Tem ótimos Sekais, mas também tem muitos Sekais. Porém, eu tenho acessado as que... não vou dizer que está abusivo. É porque é muita coisa. Tipo, todo mês parece que sai alguma coisa de Sekai nova. Seja no âmbito japonês ou âmbito chinês. É, sabe como é que é, minha flor? É que tá tendo a pandemia. O pessoal não tá podendo sair de casa. Não, então, mas tá até antes da pandemia. Isso já vem desde o ano passado. Tipo, todo mês tá saindo uns 3 dentro desse 2018, Sara. 2018. Isso. Eu me arrisco até antes. Não, eu diria que... Eu digo ano passado, porque ano passado ficou bem mais frequente. Bem mais frequente. Porque teve o boom de agora sair muito leitor online de webtoon, de manhwa, muita editora online, além da Lezin, que mexe com manhwas coreanos. Então, JBC patrocina nós? Né? Não, mas a Lezin é coreana, porra, não é a JBC, não. Então, mas a JBC, além de lançar... O leitor deles online, eles vendem os mangás por capítulo desse tipo. Então, Ah, sim. Aí, tipo, tem ótimos títulos como Konosuba. Konosuba, inclusive, a época que ele lançou foi o Aue. Eu comecei a ler o mangá na época porque todo mundo ficou doido por conta de Konosuba. Overlord também já ouvi muito falar. Eu cheguei a ver uns 2 episódios, só que na época que ele lançou eu não estava muito bem pessoalmente, então eu não vi ele todo. Tate no Yusha é um que eu gosto bastante, porque ele entra no nível shonen battle da vida, eu gosto bastante dele. Atualmente, por conta de Otome Game no Hametsu Flag, eu me abri um pouco mais, eu tenho um certo preconceito com o Sekai, porque... É muita ideia boa, mas é um troço muito assim, nossa, estou aqui só pra fazer um harem versus um harem. É isso. Inclusive, tá tendo Konosuba muito... também ganha nesse ponto, tá? Obrigado. Então, tipo, cara, tá tendo até muita nova, muita coisa até de harem verso também dentro do subgênero Sekai. E também entra o que eu citei. Mas tia Sara, o que é um harem? Um harem? Um harém é como se... Não, eu tô zoando. Como se o nerd punheteiro não soubesse o que é um harém. Tá bom, vai se lascar, tá? Então, o Tommy Game no Hametsu Flag, ele me surpreendeu bastante, porque é uma protagonista feminina. Eu gostei bastante da história dela, de como ela foi inserida dentro do... Agora só me conta uma coisa, por que você parou na metade do título? Fala o título inteiro! Porra, é tipo a Nohana, caralho. Você escolheu esse, agora tá, fala então, o inteiro. Sobre Otome Game, normalmente se traga Shikanai, Akuyaku, Reijo, Niten, Seishi, Teixe, Matar. Pronto, agora sim. Saúde. É tipo, amém. É porque, tipo, ele é uma protagonista feminina e ele me impressionou assim como o Tate no Yusha. E também entra o que eu tô falando. Não. É porque você gosta de te ver... É porque você gosta de ver uma protagonista forte. Não, poxa, o Atashi no Oshua, o Akuyaku Reijou com Citeia, ela não é porta. Como não também... é porta, né, Catarina? Não, o que eu citei agora, o Atashi no Oshua, é o Isekai Yuri que eu falei. A Catarina é porta. Mas o Naofumi não é porta. O Naofumi, inclusive, é um dos protagonistas mais inteligentes que eu já vi. Fato. É o fato. Só que a Catarina, ela é uma porta, mas ela é uma porta muito carismática. Tem esse eu não falei que ninguém gostava dela. Eu falei que ela é uma porta. É igual a Aqua. A Aqua também é uma outra porta. Só que todo mundo gosta dela. Porque ela sabe fazer beleza da natureza. É uma porta muito bonita, tá vendo? Então, é uma porta bonita, bem entalhada, bem trabalhada. Né? Eu tenho muita ressalva. Não é de madeira de lei. Não é todo secar que chama minha atenção. Tanto que eu tomei no game no Hametsu Flag, eu só vi porque foi um canal de um dos poucos youtubers que eu sigo nesse mundo, que é o Engine Lobo, inclusive indico ele novamente. Eu achei novinho. Ah, então beleza. É tipo... Parabéns. É, eu não sou que nem o Lucas, me comparando com o Lucas, eu sou assim, é com Kamen Rider e com Shonen Battle da vida. E com Jojo. Jojo é o ápice do Shonen Battle. É Kurumada. E com Kurumada. Eu não ia falar, mas já que você falou, né? Já se citando, né? Então, essa seria a minha consideração final sobre Isekais e a Fins da Vida. E jabá dos bonequinhos. Ok, meus jabás. Pra quem quer ver outros trabalhos meus em podcast, tem o Anime Sphere, tem o Bar dos Nerds, tem o Jojo Cash, tem o Paranerdia. É isso aí, gente. Tem o Mangá Q, porque eu ainda não roubei o Mangá Q do Paranerdia. Na moral, a gente vai esperando falar sobre o Mangá Q. E tem o Mangá Q que tem uns... Tô esperando ter tempo, tô sem tempo, irmão. Que tem uns 5 podcasts lá também, tá? No Mangá Q. E também tem meu trabalho de importação e vendas. No geral, mas principalmente figures, coisas otakus e afins aí pra galera. Bonequinho, hominho, hominho, hominho. Hominho, caro pra caralho. Nossa, essa semana foi muito boa. Eu fiquei 4 horas da manhã acordada pra comprar o boneco do Kamen Rider Saber. E lá e de volta outra vez com o Kamen Rider. Né? Tem meus outros trabalhos em Skeleton, que é na Neopus Scan. Eu faço vários trabalhos sem ser curumada. Não é tão focado lá. Lá eu, inclusive, estou fazendo o quadro check, revisão de Watashi no Oshi, o Akoyako Reijo, que eu citei. Tem os mangás de Kamen Rider, que são um projeto particular meu, que eu vivo fazendo. E lá de volta outra vez. E tem alguns mangas que eu também estou em projeto, como The Tower of The God of High School. Eu sempre confundo que é o The God of High School. E também Enzin Shoryumen. E Kurumada Legends, que e é o Escalator. De hoje, E a partir de hoje, Sara vai renomear o nome dela. Em vez de se chamar Sara Camargo, ela vai se chamar Sara Bolseiro. Obrigado. Por que Sara Bolseiro? Porque é lá e cá outra vez de novo. Né? Caso você não saiba, isso é referência de Senhor dos Anéis, tá? Sim, na hora que falou Bolseiro, pensou que aqui, porra, não, isso tem nada do Bilbo, caralho. Não, do pior ainda, do Frodo. Mas tá bom. Vamos lá. E com essa ficamos por aqui, queridos ouvintes. Vá ver o Konosuba. E vida longa e próspera. You got an Nerd Mail. Hey! I never dreamed before. E aí, pessoas? Jorge, editor aqui do Paranerdia, de novo por aqui, mais uma vez, beleza? Só para terminar o episódio aqui, eu vou trazer os apoiadores do Paranerdia, uma vez que o Nerdmaster vai voltar a fazer o Parolando. Sim, ele vai trazer os comentários através disso, pelo novo Parolando. Vocês que são ouvintes mais antigos vão saber do que eu estou falando. Então, eu vou mandar um abraço aqui para todos os mecenas que eu vou nomear um por um agora. Ana Carolina Martins, Ana Lúcia Letier, Joaninha Trecker, um grande abraço para você. Turboni, Daniel Rossi, Diego Ferreira Veríssimo, Elias Passos Tenório, Emílio da Costa Mansur, Léo Oliveira lá do Fermata, Lucas Freitas, Luciano Dias, Paulo Roberto Libardi, Rodrigo Moquepon, Sandro Cruz, Sérgio Cabral, que não é o governador do estado do Rio de Janeiro, mas é um cara gente boa, Suelen Nastri, Thiago Teixeira e Valdir Fulmeni Jr. Gente, obrigado mesmo por vocês sempre estarem ajudando o Paranerd aí com as contribuições de vocês, porque isso deixa o Nerdmaster cada vez mais empolgado em fazer o episódio para vocês e trazer para minha mão para editar. Quem sabe, né? Quem sabe alguma coisa fica mais legal com mais gente ajudando o Paranerdia, né? De resto, um grande abraço a todos vocês e até o próximo Paranerdia. Este episódio foi editado por Fire Falcons Editions, que você encontra em firefalcon.com.br, aliado a animesphere.com.br.